CBN Entrevista com Guilherme Wojtkowski. CBN Entrevista, neste sábado eu tenho a satisfação de receber aqui no estúdio da CBN, ele que tem uma longa história no esporte aqui em Foz do Iguaçu e está na cidade para mais uma empreitada no futsal iguaçuense. Estou falando do Carlos Juliano da Silva, o Juliano, ex-jogador e agora treinador de futsal também. Bom dia, Juliano. Bom dia, eu agradeço o convite aí para poder falar um pouco do futsal, da minha história aí, agora como treinador, né, do Foz Futsal, nessa empreitada nova. Pois é, e o Foz Futsal nesta semana já esteve aí a todo vapor com a disputa da Copa Cataratas. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco a respeito deste torneio também. Foz Futsal que disputará a Série Ouro do Campeonato Paranaense neste ano. E o torcedor que acompanha o futsal aqui na fronteira e está nos ouvindo neste momento, certamente lembra que você foi campeão, ou melhor, mais do que campeão até, naquela equipe do Foz Futsal, a Máquina Mortífera. São boas recordações daqueles anos de 96, 97, aquele período todo de ouro aqui que se chama do futsal de Foz do Iguaçu? É, exatamente, fiz parte daquela história. A gente tem na lembrança ainda grandes jogos, né? A gente estava comentando, nós e São Miguel, grandes finais. Então acho que marcamos um período do futsal onde nós pudemos desfrutar do melhor, né, com essa torcida maravilhosa que Foz tem agora, né, nessa nova empreitada aí, com essa experiência como treinador, né, poder dar minha colaboração agora fora de quadra. Você, aliás, que tem uma ligação bastante grande aqui com Foz do Iguaçu. Seu pai, inclusive, trabalhava na usina de Itaipu? Exatamente. Eu cheguei aqui em Foz em 74, com 3 anos de idade. Meu pai veio para trabalhar na Itaipu. Durante 10 anos, né, trabalhou na Itaipu. Ainda hoje tenho os parentes meus que moram na cidade de Foz do Iguaçu, então eu tenho uma ligação muito grande à cidade, né, onde eu fui criado, onde eu comecei o futsal. Então está no sangue a cidade de Foz do Iguaçu, e aí tive o privilégio de jogar ainda no time da cidade e ainda conquistar 3 títulos. Então eu fico muito feliz agora do lado de cá, um pouco mais difícil como treinador, mas começando um trabalho aí sério, e esperamos fazer também a torcida voltar ao ginásio, lotar, e quem sabe um dia conquistar mais um título agora como treinador. E o que, que é mais difícil, estar ali dentro da quadra obedecendo as instruções do técnico ou ser o técnico dando instruções para quem está dentro da quadra? É mais difícil você ser o técnico, né? Você sabe que a responsabilidade é muito grande, até porque o jogador, ele vai, faz o treino, toma um banho e vai para casa. E o técnico tem que pensar, tem que planejar o treinamento, se a equipe não está bem, mudar algumas coisas taticamente. Então você fica 24 horas com a cabeça ligada naquilo que você tem que fazer. Então a responsabilidade realmente é diferente, é grande, e como jogador você é mais tranquilo, até porque você dentro da quadra, você como jogador, você não, né, você toma as decisões ali para chutar, para marcar, e nós como treinador ali, você depende, né? Então não é fácil, mas é bom também, né? É uma profissão agradável também. Antes de aceitar esse desafio de ser técnico, você pediu autorização para sua mãe também? Que é uma personagem bastante citada, né, nos jogos. Acaba sendo um dos... Como eu falo, eu converso com a minha esposa, né? Eu falo, quanto a isso, a gente já é vacinado, até como jogador. É normal, torcedor vai no ginásio criticar, faz parte. Quem não é habituado com isso não pode estar nesse meio, nem como jogador, nem como treinador, porque críticas virão, como elogios, né, virão. Eu acho que é mais fácil você lidar com elogio do que com crítica, então a gente tem que se preparar mais com as críticas. Então, quanto a isso, eu sou uma pessoa muito tranquila, muito equilibrada, graças a Deus. A gente sabe que não é fácil crítica, mas a gente encara da melhor forma possível. Como eu te falei, joguei 8 anos aqui no Foz Futsal, fui várias vezes criticado, também fui várias vezes elogiado, e graças a Deus nunca tive problema com torcedor. Até os próprios parentes puxavam minha orelha, cobravam, e não vai ser diferente agora. O importante é você fazer teu trabalho da melhor forma possível, é isso que eu vim fazer aqui em Foz. Como é que começou o seu interesse pelo futsal? Foi ainda na época do colégio? Como é que foi essa descoberta aí de que poderia ser um atleta nesta modalidade? Porque assim, teve um tio meu que foi criado, né, com a gente, o Lincoln, inclusive ele trabalha em Fraera, um grande beijo a ele. Ele foi criado com a gente e ele gostava muito de jogar, ele é maior que eu, e sempre levava nos jogos aí esses campinhos na Vila, morava na Vila, sempre jogando ali, nos campinhos, ali de perto, até que apareceu uma oportunidade de um treinador, que ele era engenheiro, inclusive da Itaipu, trabalhava no IP, o nome dele é Vitorato, me convidou para fazer parte da equipe de futsal do clube. E meu pai trabalhava no clube na época, era administrador, e eu fui fazer um teste lá e gostei. Aí joguei um campeonato pelo IP E depois teve um campeonato paranaense, onde o Rita Lee, que era o treinador, fez uma seleção da cidade. Eu fiz parte da seleção e o time chamava Antártica. Então, começou o interesse aos 11 anos de idade, onde nós fomos vice-campeões paranaense em 1983. Então, a partir dali, eu já peguei gosto pelo futsal. Mas peraí, vou fazer as contas aqui. 83, o Rita Lee já era treinador nessa época? Exatamente. 83, o Rita Lee foi o segundo treinador, né? Era o treinador da Antártica, era uma das equipes mais fortes da cidade. Ele fez uma seleção, montou a equipe com jogadores da Antártica e nós fomos jogar uma Taça Paraná em Cascavel. E perdemos a final pro Tagliari e o Rita Lee já era o treinador da Antártica. Isso vai deixando muita gente surpresa aqui, inclusive na cidade. Rita Lee, que hoje em dia é um dos dirigentes do Foz Futsal, né? Hoje ele é o representante do Foz Futsal. Inclusive, tivemos algumas debates, ideias, como eu falei para o Rita Lee, nós sempre tivemos debate, porque tem uma personalidade forte, eu também, mas sempre deixando muito bem claro que os debates são de ideias, não nada pessoal. Então, eu acho que ideias são para ser debatidas mesmo, e hoje ele está, né, é um grande colaborador do futsal iguaçuense, é o vice-presidente da Federação Paranaense, então ele contribuiu muito, né, pelo futsal da cidade, continua contribuindo pela experiência, e a gente, né, teve a oportunidade de começar com ele também, né, em 83, então a gente tem um respeito grande por ele também. Estou conversando aqui na CBN com o Carlos Juliano da Silva, o Juliano, atual técnico do Foz Futsal, ex-jogador que fez história aqui na equipe iguaçuense, atuando pelo Foz Futsal a partir de 1996. Nós vamos a um rápido intervalo aqui na programação. Na sequência, nós já voltamos com esse bate-papo aqui no CBN Entrevista deste sábado. CBN Entrevista. CBN Entrevista neste sábado. Eu recebo aqui no estúdio da Rádio Que Toca Notícia o Juliano, ele que jogou no Foz Futsal, foi tricampeão naquela equipe que foi chamada de Máquina Mortífera e hoje é também o treinador do Foz Futsal, que está de volta à Série Ouro do Campeonato Paranaense. Na primeira parte desta conversa, nós conversamos um pouco a respeito do começo do Juliano no futsal, um pouco daquela época, da chamada época áurea das equipes aqui de Foz do Iguaçu, e também falamos um pouquinho do desafio de ser treinador. Agora vamos até aprofundar nessa parte. Primeiro, é a curiosidade de todo mundo quer saber a respeito daquela equipe lá, daquele time, a Máquina Mortífera de 1996, 97, enfim. Como que você via naquele período esse desenvolvimento do futsal de Foz do Iguaçu? Porque, vamos, sem modéstia agora, não tinha pra ninguém, né, naquela época com relação às equipes daqui de Foz e também do Oeste, incluindo São Miguel. Exatamente. É porque Foz, assim, tem uma história no futsal, né? Eu acompanhei muito o futsal da cidade, que meu pai jogava na cidade, teve grandes jogadores, mas nós tivemos a oportunidade de chegar e montar um time que deu certo, né? O Alvir montou esse time, juntamente com o Rita aí, e encaixou as peças. Então, nós tivemos, né, a felicidade de conhecer grandes jogadores e quando se encaixam, as coisas acontecem. E foi o que aconteceu. Nós tivemos a oportunidade de jogar um campeonato paranaense e já ganhar no primeiro ano. Né, eu acho que era um time de qualidade, realmente. Conseguimos, né, na época, entrosar bem, as peças se encaixaram, e nós tivemos felicidade, né, não só de jogar, mas de desfrutar do melhor do futsal da cidade, porque a torcida começava a lotar o ginásio, cada vez mais os jogos a torcida ia vindo. Então a gente ficava muito feliz quando chegava no sábado de manhã, aquela ansiedade já para chegar no ginásio, sábado à noite, ver aquele ginásio lotado. Então foi muito bom, sabe? Quando encaixa as coisas acontecem. Agora também teve um período que foi bastante complicado, não vou nem falar da época de crise do Foz Futsal todo, mas teve uma final de campeonato ali em 1998 contra São Miguel que ficou entalada na garganta, né? Até hoje a gente comenta, inclusive amigos que jogaram no, né, no São Miguel na época, porque era para ter sido o tricampeonato do Foz, né? Foi uma decisão onde era tudo muito equilibrado, a equipe de São Miguel era uma equipe que tinha feito a melhor campanha, mas como a equipe do Foz tinha sido bicampeão do estado, tinha uma tradição, uma camisa muito forte, nós conseguimos reverter no último jogo lá em São Miguel. Eu me lembro até hoje, o jogo estava 6-3 para nós, faltando 3 minutos e meio para acabar. Você já viu a equipe descontrolada, a equipe do São Miguel, que era uma equipe muito equilibrada, onde aconteceram aqueles dois gols que o juiz, né, anulou, que não anulou, né, que a bola realmente não entrou, mas ficou na história. O título foi para São Miguel, a gente sabe que tivemos a oportunidade de ganhar, e a partir daquele momento a gente deu uma caída, assim, a cidade sentiu. Até porque aí começou os problemas dessa quadra, mas ficou na memória, marcou. Eu acho que era para ter sido assim, até para marcar um pouco mais, né, da rivalidade entre Foz e São Miguel. Vamos até relembrar um pouco aqui, porque, por exemplo, quando a gente fala desses times, já vem na memória o seu nome, o nome do Anderson. Era uma seleção de nomes memoráveis, realmente, aqui pro futsal iguaçuense. Vamos até repassar aqui. Time de 96, você tem na cabeça ainda a escalação? Alguns eu ainda... Era no gol, era Giuseppe, né? Giuseppe, daí era Juruna, Juliano, Cabelo, Anderson, Pulga, Manuel, Rudinei, Toninho Japonês, Goya, Macarrão, André Marini. Então, me perdoa se algum, que esqueça algum nome aí, mas faz muito tempo também. Giovanni Radaelli era o terceiro goleiro. Então, e alguns meninos estavam começando. Esse era o time de 96. Aí, em 97, né, com a chegada, chegou o Gilmarzinho, o Fabinho, né, para compor essa equipe que foi vixita, essa equipe que foi vitoriosa. E hoje, inclusive, tem você no comando do Foz Futsal, tem o Anderson como secretário de esportes e também o Juruna na Secretaria de Esportes aqui em Foz. A gente, como eu digo, eles estão num setor diferente do meu, né? É tudo do esporte, mas eu no futsal. É diferente, mas são pessoas amigas, como eu costumo falar. O Anderson, o Juruna. O Juruna eu conheço há 30 anos. A gente ia para o ginásio com as Cavalcante juntos. O Anderson um pouco depois. Então a gente costuma dizer que tivemos a oportunidade de jogar junto, contra, o Anderson jogou no São Miguel, o Juruna jogou no Cascavel, rivalidade teve, mas a amizade ficou. Isso é o mais importante, que é o mais legal. A gente sabe que isso aqui tudo passa, né? A gente sabe que hoje você é jogador, amanhã você é um dirigente de um clube, então a amizade ficou, a amizade nossa realmente é muito forte. Isso independe se é secretário ou se não passamos momentos bons, momentos ruins, e a amizade sempre permaneceu. Então o que mais a gente tem essa ligação é a família agora, todo mundo casado, com filhos, então a gente tem uma amizade muito grande realmente, uma ligação muito forte, é isso que o esporte faz, é isso que a gente tenta passar para os mais novos. E eu lhe perguntei especificamente desse time de 96, porque agora, semana que vem, na sexta-feira, nós teremos um amistoso, inclusive, na comemorativo, o time de 96 contra a Seleção Brasileira Master aqui em Foz? Exatamente, numa sexta-feira, né, a despedida do Anderson da Seleção Brasileira, e a gente vai tentar realmente resgatar aquele pessoal de 96, né, que onde tudo começou, né, não sei se vai ser possível todos os atletas que participaram, mas a gente vai fazer o possível, porque é uma história, né, uma história bonita que aconteceu realmente, que a gente ainda anda na rua aí, a gente sente o carinho da torcida, né, aquele time de 96, 97, marcou uma história muito bonita. Então acho que depois disso passaram pessoas aqui que deram, né, a sua parcela de colaboração, mas que a gente ficou, né, marcado, por quê? Porque foi uma época, quando é uma época boa, todo mundo lembra das coisas boas, e aconteceu, né, foi o primeiro time que ganhou o título paranaense, né, então a gente fica feliz por isso, pelo carinho da torcida, de pessoas, né, mais antigas, até os filhos das mais antigas, lembrando ainda desse time. 2013, uma temporada que começou até bastante complicada, não vou nem colocar em saia justa aqui, porque, enfim, foi a gente aqui na imprensa, uma hora o fato estava assim, outra hora assado, enfim, muito complicado. Vocês começaram essa temporada, você no comando da Unipa, Foz. Isso. Cataratas. E aí aconteceu uma reviravolta, Foz Futsal. Como é que fica esse trabalho? O que a torcida iguaçuense já pode esperar para esse Foz Futsal 2013, depois de todas essas mudanças? Como eu venho falando, quando acontece esse tipo de coisa, quem perde realmente é o futsal da cidade. A gente sabe que quando tem problemas, não é bom. A gente sabe que tem que resolver. Como eu falei, eu comecei na frente desse projeto do Futsal Cataratas, respeitamos os dois lados, não tem problema nenhum, resolvemos seguir esse novo projeto com o Foz Futsal. E eu, na parte técnica, eu continuo no comando, fazendo a mesma maneira que eu comecei, né, no Futsal Cataratas, fazendo no Foz Futsal, que é tentar fazer, né, um bom trabalho, resgatar aquela paixão, né, do futsal pela cidade, fazer que a torcida volte. Eu sei que muitos pensam, eu fiquei 4 anos na Itália, não vim aqui dizer que vou resolver problema, mas vim aqui dar minha colaboração. Hoje, como treinador, tive uma história dentro de quadro, hoje é uma outra história. Eu sei que a cobrança é maior, a responsabilidade é maior, mas uma coisa pode ter certeza, eu vou trabalhar com muito amor, com muita vontade, porque o meu sonho é resgatar realmente, poder levar, né, o Foz novamente às decisões, ver aquele ginásio lotado. Essa é a nossa vontade. Se vamos conseguir, lá na frente nós vamos ver, mas o empenho e a vontade, com certeza isso vai ter. Agora vou aproveitar que você falou da Itália aqui e vou lhe fazer uma pergunta sobre o futsal italiano. O que é que acontece na Itália especificamente? Porque, por exemplo, nós vemos a seleção italiana, quando ela disputa algum campeonato, é basicamente jogador brasileiro que tem ali. É grande essa influência brasileira no futsal na Itália e na Europa como um todo? É, na Itália mais porque eles abriram, né, as portas para que os que tinham parente italiano pudessem fazer o passaporte italiano. Só que agora, de uns anos para cá, tem diminuído. Inclusive, as convocações da seleção italiana diminuiu bastante. Eles convocam jogadores nascidos na Itália, são metade nascido na Itália e metade nascido no Brasil. Porque eles estavam deixando de revelar jogadores italianos no futsal. Porque lá na Itália é o inverso do Brasil. Lá o que acontece? O futebol tem uma força muito grande. Então a criançada começa no futebol. Até os 18 anos vai jogar futebol. E quando não dá certo no futebol, tenta voltar para o futsal, mas daí não tem condições, porque é um outro esporte, outra maneira. E no Brasil, não. O Brasil, com 5, 6 anos, já estão jogando futsal. Chega 15, 16, não, vou jogar o futebol. Então, esse foi o problema da Itália, não revelando. E o nível é muito baixo do futsal da Itália na categoria de base. Então, eles não estavam conseguindo revelar. Até houve uma pequena crise lá, porque a federação disse que não queria mais que convocasse todos, ítalo brasileiro, que dizem, né? Porque estava perdendo aquela identidade dos italianos. E aí estava uma briga, então convocaram metade e metade. Mas por quê? Porque o futsal, ainda a base do futsal italiano, ainda é muito baixo. É diferente do futsal espanhol, que o futsal espanhol, ele acompanha o futsal brasileiro há muito tempo, desde 1990, que eles levaram treinadores brasileiros e começaram um trabalho no futsal. Hoje, se você pegar a categoria de base da Espanha, é muito forte. Então, eu acho que a Itália está começando agora a abrir os olhos para isso. O futsal vai crescer muito na Itália, mas o trabalho de base deles ainda, esse que é o problema. Por isso que eles levaram bastante jogador, né, para representar a seleção italiana. E a nossa base aqui em Foz do Iguaçu? Foz do Iguaçu continua sendo aí um celeiro de bons jogadores? Por exemplo, vou citar um aqui antes que você fale qualquer outro nome. O goleiro do Foz Futsal atualmente, o Henrique Rafaim, ele é daqui de Foz. Exatamente, o Henrique Rafaim foi revelado aqui. E eu não conhecia o Henrique Rafaim, eu fui conhecer ele ano passado, quando eu estava passando as férias aqui em Foz do Iguaçu e fui assistir um jogo da Unip Ponta Grossa. E ele jogou demais, e isso despertou o interesse de algumas equipes, tanto que ele fez um excelente campeonato. A gente acompanhou pelo site, alguns jogos pela internet, onde ele realmente foi muito bem. Inclusive teve propostas assim de clubes grandes como Marechal, Moarama, que andou perguntando do Henrique Rafaim. Mas eu costumo dizer, Guilherme, porque aqui em Foz do Iguaçu tem muito celeiro, e eu trabalhei em cidades do Paraná, mas aqui tem muito, muito treinador muito bom na base. E isso ajuda muito a revelar jogadores. Então, Foz tem que agradecer realmente essas pessoas que trabalham na base, que realmente têm revelado grandes jogadores. Se você pegar jogadores só nascidos aqui em Foz, na base, você faz um grande time. Lógico que a gente sabe a nível nacional, é um pouquinho mais, mas a nível estadual, você faz realmente grandes, grandes times. E como é que foi essa semana que passou agora, esse confronto contra três equipes grandes? Equipes que pretendem disputar título nacional nessa temporada durante a Copa Cataratas. Tivemos Jaraguá, Joinville e Corinthians. Como é que foi o confronto contra essas três equipes na sua análise como treinador? A gente sabia do... chama-se risco calculado. A gente sabia a dificuldade que seria. Até porque durante a competição eu fui muito repetitivo em dizer que era pouco tempo de trabalho e todo mundo já sabia disso, mas às vezes as pessoas não entendem, né? Mas como nós que trabalhamos dentro do futsal, nós temos nosso planejamento, nós sabíamos a dificuldade, mas deu para medir a pressão da nossa equipe. Vimos que a equipe tem qualidade individual, qualidade técnica que pode melhorar. A gente sabe que nós enfrentamos equipes aí que montaram o seu elenco não para jogar uma liga, mas sim para vencer. Então você vê o nível que foi esse quadrangular. E eles num ritmo, nós em outros. Mas isso aí, é como eu falei para os jogadores, não tem problema. Nós sabemos que temos que melhorar, precisamos o mais rápido possível melhorar nossa parte tática, melhorar nossa forma física. Eu tenho certeza que até o dia do início do campeonato a equipe vai estar bem melhor para iniciar essa chave ouro. E era um torneio realmente de preparação. O Foz Futsal acabou não vencendo nenhuma das partidas, mas também eu acho que seria pedir demais, né, nesse começo de temporada. E o que vale ressaltar é isso, é uma fase de preparação agora. Do primeiro para o terceiro jogo, já deu para ver uma evolução em termos de conjunto, por exemplo? O primeiro jogo nós com Jaraguá, Guilherme, foi um jogo, o primeiro tempo foi muito abaixo daquilo. Por quê? Porque era o primeiro jogo, porque nós não tivemos um amistoso antes, nós inclusive tínhamos marcado um amistoso e a equipe não compareceu. Que era a seleção de presidente Franco ali do Paraguai. Isso, né? Houve um problema, no dia seguinte telefonaram, houve um problema com o ônibus deles, então isso acontece. Então nós entramos sem fazer nenhum amistoso nesse quadrangular. O segundo tempo contra o Jaraguá, você já viu que o time, né, teve oportunidade de empatar o jogo, era o placar justo, mas a gente sabe que não existe justiça no esporte, podia ter sido 2-2, mas acabou 2-0. E nos dois jogos seguintes, teve momentos de equilíbrio muito grande em nós, em Joinville e Corinthians, mas por detalhe, erros individuais, até porque jogador que não está bem fisicamente, não consegue pensar direito. Então, é normal isso, são coisas que a gente pode consertar, e eu tenho certeza que durante o campeonato da Chave Ouro, a equipe vai melhorar muito, e tenho certeza que vai trazer grandes alegrias à cidade de Foz do Iguaçu. Desse elenco que está no Foz Futsal agora, para que até o torcedor entenda, porque, como eu falei, por causa das mudanças que aconteceram no começo da temporada, fica até meio confuso. Quando eu estava no ginásio, por exemplo, acompanhando uma das partidas do Foz Futsal, um dos torcedores indagava o tempo inteiro, mas que time é esse que está na quadra? É o Foz Futsal? É a Unipa que virou Foz Cataratas? Ficava aquela dúvida do elenco que você conta atualmente nas mãos. Quais esses jogadores eram da Unipa? Como é que ficou essa composição? É porque assim, o projeto, quando nós iniciamos, quando, né, eu vim para Foz do Iguaçu, o projeto era para ser realmente o Foz Cataratas usando a entidade Unipa, né? O projeto é até porque a Unipa tem a vaga garantida na Taça Brasil sub-20, então o projeto era que formasse um time sub-20 com um time adulto, onde o Luciano era o treinador, que, né, foi campeão com a equipe da Unipa no passado sub-20, fez uma grande campanha, né, no adulto. Então o projeto era esse, montar junto. Só que houve esse problema, alguns jogadores até já informaram que irão voltar para a Unipa, até porque tem a Taça Brasil para jogar. Conversei com o Capa, com o Cirilo, até com todos eles, quando deu esse problema de divisão de, né, de equipes aí, nós deixamos muito bem claro que todo mundo estaria liberado para escolher qualquer equipe. Ninguém ia forçar, não, vocês vão ter que ficar, até porque não existe isso. A pessoa tem que ficar à vontade para tomar essas decisões. E alguns tomaram a decisão de permanecer no Foz Futsal. Então foi tudo muito tranquilo, não foi nada obrigado. Tanto que passou esse quadrangular, o sub-20, o Capo, os Sirius nos procuraram o Giovanni, informando que eles iam jogar pela Unipa, que não teria problema, e tem as portas abertas no Foz Futsal, porque, como eu disse, a gente tem que pensar na cidade. Se for Foz Cataratas, se for Foz Futsal, se todos estiverem pensando em fazer o melhor para a cidade e não em si, está valendo. Então a gente está aqui para colaborar, para ajudar, e os jogadores que ficaram, que foi o caso do Henrique, do Pereira, do Wellington, do Sidney, escolherem permanecer no Foz Futsal acreditando nesse projeto. E nós vamos dar a sequência normal nossa, trabalhando, pensando realmente fazer o melhor pela cidade. Pessoal aqui de Foz conhece o Juliano jogador e o Juliano treinador. Como é que, até para que as pessoas situem experiência, planos para o futuro, o que você visualiza aí nessa nova fase na sua ligação com o esporte? Eu comecei como treinador, né, eu comecei em 2006 no Paranavaí. Eu disputei 3 anos a Chave Ouro, né, por Paranavaí, e em 2 deles chegamos para ir para a semifinal. Nós chegamos nas quartas, perdemos para o Moarama e um para o Cascavel, faltando 1 segundo, que era para ter ido para uma semifinal, e disputamos uma final de jogos abertos. Após isso, eu fui para a Itália, permanecendo 4 anos lá, trabalhando junto com adulto, com a categoria de base, onde eu me sagrei campeão do Campeonato Italiano, a Supercopa Italiana e a Copa Itália, né, sub-20. Então, isso me dá uma experiência muito grande, muita tranquilidade, saber que a gente pode realmente fazer um trabalho bom aqui na cidade de Foz do Iguaçu, já tem experiência. Lógico, a gente tem a cada dia aprender mais, estudar, buscar. Uma coisa pode ter certeza, assim, eu vou fazer o melhor, vou estudar para tentar ajudar o Foz Futsal. Vou dar minha parcela de colaboração. É lógico que a gente pensa cada vez mais crescer, mas eu acho que a equipe do Foz Futsal é uma equipe muito grande, uma equipe que carrega um peso de uma camisa muito grande, então a responsabilidade é grande. Eu espero, e é um sonho, poder, né, voltar a disputar, quem sabe, uma final. Não sei se esse ano ou ano que vem, a gente não sabe, mas esse é o desejo do treinador, que se chama Juliano. Nós vimos recentemente o técnico da equipe da Copa Gril, ali de Marechal, Marquinhos Xavier, comemorando mais de 300 jogos no comando da equipe de Marechal. Isso a gente sabe que é raridade. O treinador, num dia ele está empregado, no outro dia, dependendo da maré, dependendo do vento, dos resultados, ele acaba perdendo este emprego. Mas da sua parte, a sua intenção é já fazer um projeto de longo prazo aqui na equipe do Foz. Esse é o nosso projeto. A gente sabe que por mais que seja cobrança muito grande na cidade de Foz do Iguaçu, nós temos que pensar que a gente tem tentar fazer um projeto sólido, né? A gente sabe que hoje você montar uma grande equipe, daqui a pouco desmonta, monta, e a gente sabe que não é assim que funciona. O exemplo é a Copa Grill. Começou devagar, trouxe um grande treinador, um grande profissional, vem colhendo frutos, teve um time muito forte, conquistou título, de repente abaixou um pouquinho mais, mas permaneceu com o mesmo trabalho. Então essa é a nossa intenção. É lógico que numa cidade como Foz do Iguaçu, onde teve 3 títulos paranaenses, a cobrança é um pouquinho maior, mas a gente sabe dessa responsabilidade. Acho que os jogadores que estão vestindo essa camisa hoje também sabem disso. Inclusive tem até o Marcelinho, né, que jogou muito tempo fora, jogou na Espanha, jogou em grandes equipes aqui do Brasil, que era jovem na nossa época. Então ele sabe realmente a responsabilidade, ele pode passar isso para os jogadores, né? Então essa é a nossa intenção. Lógico que a cobrança é grande, a responsabilidade é grande, mas eu tenho certeza que se fizer um trabalho sério, a gente tem tudo para dar certo. Curiosidade até de torcedor, o técnico Juliano, ele é mais retranqueiro, cauteloso ou prefere jogar no ataque? Então, eu costumo dizer que o treinador Juliano é mais equilibrado. Então a gente sabe que o equilíbrio, esse eu cobro muitos jogadores, equilíbrio é a coisa que traz resultado. A gente sabe que lidar com situação tudo de bom é muito fácil. A gente tem que aprender a lidar com a situação difícil. Então, por exemplo, a gente está. Prefere ataque, defesa? Eu prefiro um futsal bonito. Apesar de ter sido um grande marcador, mas assim, eu gosto de um futsal bem jogado, não muito retranqueiro, o futsal para frente, porque faz parte do espetáculo, é isso. Então, é lógico que eu cobro muita marcação, mas a gente tem que jogar também. Eu tenho certeza que vai ser um equilíbrio muito grande. É isso que eu vou tentar montar a minha equipe. Conversei neste sábado aqui na CBN com o Carlos Juliano da Silva, o Juliano, atual técnico do Foz Futsal e também ex-jogador tricampeão aqui na equipe de Foz do Iguaçu. Juliano, foi um prazer recebê-lo aqui na CBN e deixo aqui meus votos de sucesso nessa empreitada à frente da nossa máquina mortífera. Eu que agradeço o convite da CBN por essa entrevista, é um prazer sempre muito grande vir aqui falar um pouco da história, né, do jogador Juliano. Espero poder vir aqui falar também da história do treinador. É isso que eu vim buscar aqui, procurar realmente fazer o melhor para a cidade de Foz do Iguaçu e dizer para o torcedor que o empenho vai ser muito grande, da mesma forma quando eu vesti a camisa dentro de quadra. Vou fazer o melhor, lógico que eu sei que o começo é sempre muito difícil, mas que a torcida apoie realmente esse projeto, porque eu tenho certeza que vai trazer bons frutos. Um abraço a todos e que Deus abençoe a todos. Esse programa estará disponível na íntegra daqui a pouco no nosso site cbnfoz.com.br. CBN Entrevista fica por aqui. Na sequência, você acompanha a atualização do noticiário em rede nacional com o repórter CBN. Depois voltamos aí com o CBN Turismo e as notícias do setor que movimenta a economia aqui na terra das cataratas.